Quem é que pode ser gigante nesse mundo tão pequeno? Como é que faz pra gente ser feliz e rico ao mesmo tempo? Eu não sei, mas eu vou tentar. Todo remédio que me cura tem uma contraindicação. O que faz bem pra alma pode fazer mal pro coração de quem tem pressa de chegar. A gente ganha, mas a gente vai perder, porque essa vida tá ficando um osso duro de roer. E então acho bom lembrar que o passarinho na gaiola não esquece de cantar, que uma criança nunca briga se ela aprende a brincar e amar como tem que ser. Ai, quem me dera um dia ficar de papo pro ar, tirando um som numa viola, tirando um som numa viola.